seu talento, talento, talento, talento, sua simplicidade, sua forma, a alegria de tocar, ver. Conquista o público da saudade, com sua voz inconfundível. Alô, Cruz Chabá! Estamos chegando! Alô, família Pop Saudade 3D! Ele chegou pra ficar. Vem pra cima, pra cima, meu DJ! Paulinho Boy, Paulinho Boy, Paulinho Boy, o comando da super máquina do tempo, Pop Saudade 3D, Pop Saudade 3D, agora meu DJ, dá show pra família, vai! Bora tocar saudade, namorar, bora! Saudade. Brilha em meu coração, luzes de amor. Toda minha solidão se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi. Me trazendo alegria. Me trazendo alegrias. Você chegou. Corvado chegou. Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Pop Saudade 3D. Você, toda a ternura que eu procurei, só a seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Você aqui, quero te ser. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. E a gente chegando juntinho hoje, aqui no Guru Xabá, sobre o pop da área. Vamos lá! Brilha em meu coração, luzes de amor. Vamos ver agora o Bruninho, olha. Bora, bora preto, bora carne. Se transformou. A tristeza que eu sentia também se foi. Me trazendo alegrias, você chegou. E eu não? Não sofro mais. Pop Saudade 3D. 3D! Toda ternura. O grande amigo Jabota tá na área também, o Jabota ali. Só ao seu lado eu encontrei. Dodô do Rubi, fique comigo. Bora, Dodô. Até o fim. Quero ter sempre a super máquina do tempo. Você aqui. Meu amor, não me deixe assim. Vem ficar juntinho a mim. Tenho muito para te dar. O meu coração pra te entregar. Pop Saudade. Quero viver com Dali Pop! Todo amor que eu tenho em mim, a você vou entregar. Eu preciso dos teus carinhos, eu preciso te amar. Quero

os carinhos meus. Pop! Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho. Quero te amar, doce mel. Escuta o que eu te falo. Será que vai, rapaz? É pop. Pop. Vem dizer pra mim. E eu quero te escutar. Sua voz pop, pop, pop, saudade. Doce como lá. Pop. Saudade. Bora ver se vai, véi. E a senhora? Quando a noite cai. Olha o nosso parceiro Thiago Belém, tá com a gente. Também o Daniel, o Ramon, a Tamires, Matheus, a Samine, Adrian, a Cidinha, toda a galera comemorando aniversário aí do meu parceiro Dodolo Rubinho. Você vê que já não é menina no espelho. Baixa fantástico, olha aí. E começa a pensar. Bora, Temer! Alô, Jorgiane! Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, me querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto. Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer? DJ Paulinho Boy. Flango, ele e o seu grande amor, de boa, aqui no Pop Saudade. Alô, Fabiana, para o nosso casal Saudol, também tá na área, bola de pé. Alô, Kenny, é nóis. DJ Paulinho Boy. Vamos saber a comemoração aí, do aniversário da nossa grande amiga Rosana. Alô, Rosana. Será o homem que vai lhe amar primeiro? Pop Saudade. Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem DJ Paulinho Boy. Que tá na área. Será, chegou as favoritas. Quem será que vai dizer? Bora, Rivaldo Bob. Eu te amo, te quero, te adoro. E vou DJ Paulinho Boy. Eu te amo, te quero, te adoro. Essa não, covarde! Tira o show! Tá aí, hora. Toda vez que eu vejo a rua onde morava você, sinto uma saudade louca. Nunca fico pra te ver. Procurei por outras ruas, alguém pra me devolver. Todo amor que tu me deste, nunca mais eu pude ter. Será que não vou encontrar? Bora, Elenilde, tá com a gente também. Tá seguindo direto aqui o Pop Saudade. Forte abraço. Era sua amiga aqui no Pop. Alô, Júlia. Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amarei. Júlia, minha doce amada, minha namorada, sempre esperarei. Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amarei. Júlia, minha doce amada, minha namorada, sempre espero. Pop Saudade 3D. Casal Raiz, também já convidando todo mundo, gente, para domingo, Portal Show. O Abadá das equipes. E você é o nosso convidado. Temos a Abadá já vendo aqui, hein? Portal Show domingo. Toda vez que eu vejo. As canecas também, meu irmão. Onde morava você? Bora o casal viajante, bora Carlinhos, bora Dilene. De louca, louco eu fico pra te ver. Procurei por outra. A máquina do tempo. Alguém pra me devolver. Todo amor que tu me deste, nunca mais eu pude ter. Será? Será que não? Vou encontrar um novo amor, só sei chamar. Ô, Júlia. Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amarei. DJ Paulinho Boy. Amada, minha namorada. Amigo Ronaldo, figurino. Ele é a Gleiciane, um forte abraço. Com muito valor nos cajão. Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amarei. Júlia, minha doce amada, Pop, minha namorada, saudade. Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amo. Sabe quando a mulher revira o cara do avesso, maestro? É a senhora. Ei, menina, você me deixa louco. Meu grande amigo DJ Diogo, aí da Triton, atrevia, olha. Me faz de gato safado. Bora, Jailson, bora, Átila. Eu quero. Me contamina, me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou. Neném me bota no colo, me enche de amor. Me vira do avesso, me vira do avesso. Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Olha o galeiro Paredão, mandando um abraço aí pra sua esposa, o Rosano. Alô, João Paraíba! Quero, quero juízo. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso, me vira do avesso, menina. Veste, vai. Me joga o feitiço, me faz prisioneiro. Pop Saudade. Me prende minha correnta, me escraviza o corpo inteiro. Pop Saudade. Apaga esse alma. O dia 2 está confirmado, tem Pop Saudade na quadra da prefeita do Guamá. Me mata, mas me faz delirar. Vem ser Pop Saudade, você também. Vira do avesso, menina. Alô, Dodô do Rubinho. Vamos botar tudo no tiro. Dia 7 na Via Show. Fecha Saudade 2020. Um desejo, mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. Me vira do avesso, menina. Me vira do avesso, menina. Me joga o feitiço, me faz prisioneiro. Me prende minha correnta, me escraviza. nosso querido Marquinho Camarada. Já chega embora. Me aquece devagar, me acalma. Me mata mais, me faz delirar. Vai! Me vira do avesso, menina. Vira do avesso, menina. Vira do avesso. Férias de verão, o teu corpo ao sol. O covarde nossa da saudade, DJ Paulinho Boy. Amor na beira do rio, Pop, Pop saudade. Saudade. O céu de anil e sobre o banco da areia macia, aquele nosso amor de de amor com você realizei. Só espero te encontrar de novo pra continuar. Cadê meu grande amigo? O que eu sou? DJ Emerson Pop lá. Cadê ele? Cadê você, garoto? Bora, Emerson! Para Franco, para Fabiana. Férias de verão, o teu corpo ao sol. Nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil e sobre o branco da areia macia. As fanáticas originais do Pop Saudade. Só a Rayane hoje é representando, olha que boa. Continua em meu coração tudo aquilo que sonhei de amor com você realizei. Só espero te encontrar de novo pra continuar o que eu sonhei. Pra amor, curtir o som que gostam, Pop Saudade 3D. Quando conheci. Bora, tio Lobo! Presidente dos Covardes, hein? Eu quero a dancinha, meu irmão, bora! Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Sempre sozinho vou chorar. Pop e saudade. Foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. A super máquina do tempo. Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. Eliege, eu moro na Eliege. É ruim. É da sua amiga aqui com a gente. Traz o nome aí pra gente divulgar. Até você voltar. E não! Não importa o tempo. Pop Saudade 3D. Sandro e Rosana, agora é Pop Saudade 3D. Aproveitar o CD de hoje, parabenizar essa grande figura que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Minha grande amiga Rosana, é do casal Sandro e Rosana. Que Deus te abençoe, Rosana. Que essa data se repita por muitos e muitos anos. Som sinceros, volta aqui no Paulinho Bó. E tudo enfim foi felicidade. Para registrar no CD de hoje, olha aí. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sozinho vou sofrer. Vai, volte logo e não esqueça de mim. Pop Saudade. Eu sei, a distância é ruim. Eu vou chorar até você voltar. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Pop Saudade. Não demore tanto. E o Giori, hoje representando as favoritas aí, vamos lá. Vai. Um beijo não demore tanto. Ronaldo do Frigorífico e Gleice de Bragança estão fechados com Pop Saudade. Em você. Qual o maior valor desse gajal aí, olha aí. Bora, Ronaldo, bora, Gleice! Na cama vivo sempre sonhando com tudo que você falou pra mim. E aí, Messias, aí no Super Som Digital. Tá na área. Para sempre ia durar. Que por nada no mundo haveria de me deixar. Legal, Nilson chegou. Mas se esqueceu. O som do povão. E onde rola cansada? Sua também um fim. E eu como um louco drogado, envenenado de amor. Quero você de volta pra mim. Nilson, o negão. Em você que me deixou aqui. Na cama vivo sempre sonhando com tudo que você falou pra mim. E o nosso amor para sempre ia durar. E que por nada no mundo haveria de me deixar. DJ Paulinho Boy. Mas se esqueceu de lembrar. De onde? De onde há começo há também um fim. E eu como louco do abre espaço do salão. Que o casal xodó do pop chegou. Alô, tio Pé e Kelly, mais pólvora. Fala, tio Bé, bora, Kelly! Pop da veia, meu irmão! DJ Paulinho Boy! Irão! Não acredito em mais nada do que você diz. Porque você já mentiu demais pra mim. Você usou e abusou do meu coração. Pela primeira vez lhe digo não. Agora você quer voltar jurando amor pra mim. Mas não adianta porque já lhe conheço bem. Você não acreditou na minha paixão. Pela segunda vez lhe digo não. não deixo mais você brincar comigo. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Já já e Adma da Sabor Mais Coco estão fechados com Pop Saudade 3D. Siga seu rumo. Chabacheira, camarada. Meu grande amigo Jailson. Ele é só uma galera, agora Adma. A gente dá maior valor nesse casal aí também. Forte abraço aqui no Covarde da Saudade, DJ Paulinho do Boy. DJ Paulinho Boy. Você brinca comigo. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que vem que. Siga seu rumo e deixe eu ser feliz. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. DJ Paulinho Boy. Você fez do meu Pop Saudade. Pop Saudade. Pop Saudade. Pop. Tentar ser feliz. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Edilene e Carlinho, só de boa no Pop Saudade. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar. É, é tanta vinheta que a gente se perde aí, ó. Mas só Carlinho e Edilene, o casal viajante do Pop Saudade 3D. A gente, na verdade, eu particularmente, botamos esse apelido carinhoso, que é o casal que gosta de romper fronteiras, como muitos, para seguir o Pop Saudade. Obrigado, Carlinho, obrigado, Edilene. E aproveitar a oportunidade, parabenizar e garivar tapar, meu irmão. Tirar o chapéu, muito gostoso. Só o filé, meu irmão. Era cada camarão do tamanho de uma lagosta, maestro. Deixa eu te contar um negócio. Parabéns, Edilene! Grita, covarde! Grito teu nome bem alto ao vento. Essa não, covarde! Nossos velhos guardas, sempre no nosso apoio, obrigado Rivaldo, ele juntamente com a Kelly, o casal Preto e Carmen, com muita força aí pro nosso casal que tá um bom com a gente, mas brevemente vai estar de volta, nosso parceiro Marcelo Cão e Acema, tenho certeza disso, mais uma vez registrando um CD, né, vamos registrar. Um louco amor pode até machucar. E eu? Eu vou te amar. Eu sei te amar. Eu vou te amar. Esse Marquinho é um caqueado. Aí, negão da portaria. Atenção, Luiz. Libera aí pro maestro, meu irmão. Thank you. saudade de amor. Até o Tira tá na onda hoje, ó. Bora, Tira! Graças a Deus se recuperando. O nosso querido Assis Produções está de volta, gravando aí os CDs do Pop Saudades, tá, gente? Fomos pego até de surpresa aí, graças a Deus, Assis. Que Deus te abençoe. É a volta dele! Bora, Assis! Burra! Brigadeiras fora da parte. É um cara que a gente respeita e tem um carinho muito grande aqui na Paraense. Sempre divulgando o nosso trabalho. Obrigado, Assis, pela força, hein? Tamo junto, meu irmão. Tá gravando? De volta no Fest Saudade, né? Prepare-se. Está chegando o maior e melhor evento de saudade no norte do Brasil. Fest Saudade 2020. Original. Sábado 7 de março na Via Show. Reunindo as maiores e melhores aparelhagens de saudade em um só evento. Pop Saudade 3D. Sideral Digital. O som do amor. Luxuosa Carroça da Saudade, Príncipe Negro Retrô, Siqueirão, Pássaro Fênix, Lendário Rubi Saudade, juntos em um mega evento, com 12 horas de duração, início 5 da tarde até às 7 da noite, portaria liberada e carteirinhas de todas as aparelhagens válidas até 10 da noite. Ninguém vai ficar de fora deste duelo nostálgico e inesquecível de saudade. Sábado 7 de março na Via Show. Fest Saudade 2020, original. No final, você escolhe o vencedor. Obrigado, gente, pelo carinho, todos que chegam hoje para curtir o Pop Saudades, aqui na sede do São Francisco, no Curuçabá. Eu, particularmente, tenho uma história muito grande aqui. Tocamos muito aqui, né, Luiz, na época do Mineirão aqui. Que diga de passagem, tempos bons, memoráveis. E hoje, a gente trazendo aqui o Pop Saudades 3D pra a galera do Curuçabá conhecer de perto e curtir a nova trajetória do Pop Saudades, que iniciou em novembro do ano passado. Muito obrigado, gente, pelo carinho. A gente agradece todos vocês que estão aqui. E, digamos de passagem, estamos aqui para trazer o melhor da música, o divertimento, com o intuito de fazer você dançar e recordar de verdade. Claro, tocando saudades e também tocando isso aqui, a Onda da Rocha. Olha a minha produção aí, olha, olha. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. Vem, tira o som da iluminação. E pera nos telões, pera nos telões, vai. Bora, Guru Chama. Alôzinho, simplesmente romântico. quem cai. Quem cai uma vez, uma vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, você fala que me ama. O charque venenoso dessa mulher, o nome dela é Milua. Senti seu amor do quanto que você sabe fazer. Se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai. Eu querendo algo mais. Você fica me... Aí, Milu! Milu, me iludindo. E eu fico nu. Fico nu. Marca aí. Nem te conto, meu irmão. Tem um caboclo que toma com uma cartela de pílula azul hoje. Milu, me iludindo. Tô mentindo, mas... E eu fico nu. Fico nu. Marca aí. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy, Lanzinho, simplesmente chegou. Romântico. Aí o rival não melhora, né? Se você sentisse amor do quanto que falou em pílula azul. Fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai. Eu querendo algo mais. Você fica milu, milu, me iludindo. E eu fico nu, fico nu. Olha o Jailson. Eu nunca imaginei que amar alguém assim. É uma categoria que eu vou te contar, meu irmão. Eu amo o teu jeito, teu cheiro, teu beijo. Amo o teu sorrisinho. Foi Deus quem te mandou pra mim. Eu vou te amar até o fim. Meu coração é todo seu. E o seu coração é meu. Eu esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu faço o que for pra ver o seu sorriso. Dona da minha vida, tudo que eu preciso. Quando estou com você, eu esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eita, negão Nilson! Ver o seu sorriso. Bora, meu irmão! Dona da minha vida, tudo que eu preciso. Meu irmão, quando tem ex na jogada, é como essa música aí, olha. Passa o pano na letra que você vai entender e compreender a parada. Aí a ex foi perguntar se o cara ainda está com o atual. Olha só. Por isso eu falo, gente, valorize quando você tem, porque amanhã é tarde, olha. Compreendeu errado tudo que eu falei. Por quê? E saio porta fora sem me olhar. E aquela pessoa? Aquela outra pessoa não tem nada a ver. Ela veio somente perguntar. Aí a ex perguntou assim: se ainda estou com você, se eu ainda amo você, se com você eu sou feliz. Sabe o que eu respondi? Claro que eu respondi. Que ainda estou com você. Que eu ainda amo você. Com você eu sou feliz. Claro que eu respondi. Que sim. Que sim. Banda Mega Pop Show. Mega Pop Show. O certo às vezes se parece tão errado. Verdade. Por mais que a gente não queira errar. Pop Saudade 3D. Garanto você entendeu tudo ao contrário. Ela

eu deixei, eu voltei. Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Todo o meu passado iluminei. A gente revirando aí as que fizeram sucesso. Vamos lá, Paulinho Boy. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo, como perguntar por onde andei. Leni Chocolate, a menina doce da saudade 3D. Onde andei? Ela gosta de ficar escondida, vou te contar um negócio. Para ficar... Mas eu dou o maior valor na Leni Chocolate. Bora, Leni. Porque aqui... Chabala lá do Guamá do Jurunas. E eu... Pra curtir o som do bolão. Bora. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Márcia Fantástica. Márcia Fantástica. Essa é Pop Saudade. Não tem jeito. Sem saber depois de tanto tempo se havia alguém à minha espera. Pra ele. Quer namorar comigo? Balance a cabeça e diz que sim. Abra um sorriso e vem pra mim. Me dê um sinal, me chama que eu vou. Quer namorar comigo? Vou me dar com loucura pra você. Hoje eu criei coragem pra dizer e o que eu sinto por você é amor. Bora quando chamar, somos Bob Soldier. Faz algum tempo que você vive em meus sonhos. Sonhos. DJ Paulinho Bando. Esse momento chegar. Você tem um minuto pra pensar. Apenas um segundo pra falar. E a vida inteira pra mostrar que me quer. Os Velha Guarda do Pop Saudade são ele. Os Velha Guarda do Pop Saudade 3D. Joga no telão aí, velha. Os nossos Velha Guarda na área, meu irmão. Comigo. Essa noite eu vou curtir um mineirão. Essa máquina transmite a emoção. Então convidarei Pop Saudade. Meu amor, meu amor. Eu sei que o DJ André é maquinão. Tempo que o Dodô curtia o Mineirão, trem hora. Tanto que nessa época era Nuno Saudade, apelido do Dodô. Moleque arrebentava no salão. Mineirão, trem da saudade, a gente dança de verdade. A festa toda coladinho assim. E eu sempre voltarei nessa festa. Eu já sei que o Mineirão vai tocar pra mim. Eli Silva, a sensação, a sensação. Um abraço à equipe. Cachacine aqui do Guru Xamã, obrigado. Eu estou em beijo, curtindo Donas. Olha o casal viajante. Essa noite eu vou curtir no Mineirão. Essa máquina transmite a emoção. Então convidarei o meu amor. Meu amor. Da época. Eu sei que o DJ André é maquinão. Junto com o DJ Paulinho Boy. Comanda o sucesso na festa toda. Paulinho Boy, você não pode se apegar a uma mulher independente que sabe o que quer. Foi só um caso, uma noite de amor, sem compromisso, não sou sua mulher. Beleza. pousou no meu corpo de coxinha e depois me largou, senhora. Em minha roupa ainda sinto o perfume que você deixou naquela noite de amor. Lembranças foi o que restou. O tempo passa e eu não consigo encontrar uma explicação que acalme o meu coração, me tire dessa solidão. Ela deu um papo assim, ó. Paulinho boy, você não pode se apegar a uma mulher independente que sabe o que quer. Foi só um caso, uma noite de amor, sem compromisso, não sou sua mulher. Paulinho boy, você não pode se apegar a uma mulher independente que sabe o que quer. Foi só um caso, uma noite de amor, sem compromisso, não sou sua mulher. Só. A minha vida é pensar em você. O tempo é curto. Pop, e saudade. A gente esquecer. Bora, covarde. O fogo aceso da nossa paixão. A brasa mais forte em nossos corações. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumento o meu desejo de estar com você. A gente sempre criando, olha aí. Um amor assim, igual ao meu. É amor demais, é amor sem fim. Quando o covarde chegar, vou beijar tua boca. Numa ansiedade louca, vou te fazer feliz. Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca. Vamos fazer de novo. Apaga a luz, tira a tua calcinha, tuas mãos me acham. Já me copiaram. Logo me alucinam. Sempre começam. Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca. Vamos fazer gostoso. Pop! Ivaldo Lima. A super máquina do tempo. Pop Saudade. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumento o meu desejo de estar com você. Um amor assim, igual ao meu. É amor demais, é amor sem fim. Dá-lhe favoritas 3D! Chegar. Bora, Nilgiane, a nossa loura, hoje representando as favoritas do Pop Solar. Vou te fazer feliz, vou beijar tua boca, vou te deixar maluca. Vamos fazer de novo. Cara do Pará. Sei que não dá mais pra esconder tudo que sinto. É, cortar a onda do mar. Tá tudo escrito no olhar. Quando te vejo, como estrela que brilha no céu. Sei que te quero. Vez entre o homem e uma mulher. Foi no baile, na saudade que eu te vi pela primeira vez. Pop, saudade, me DJ David Valdinho, Paulinho vai a tocar. Banda LP, a cara do Pará. Como o vento, a brisa e o mar, sei que te quer. Da Malquíria, da Pimba, Maestro, Netinho, Ternura, o homem dos quatro olhos, olha aí, meu irmão. O maior valor dos camaradas aqui, olha. É meu. Foi no baile, a saudade que eu te vi pela primeira vez. E o Pop? Pop, saudade. Na época. Agora é Paulinho, o boy. O boy a tocar. Dalto e Netinho Ternura. Naquele baile, do Pop Saudade. Antigamente, o outro era o Ricardão. Agora tem um tal de Alex que tá atacando tudo aí. O Alex e o Paulão, meu irmão. Mas você foi entrando e ficando no meu coração. Ai, Alex! Vai! Bate até Alex, a canção do amor. Já tô ganhando, só que conquistou o meu coração. Para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. É um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, funk e lambada. Tentei dizer só expressando com o olhar, mas não adiantou não, você não conseguiu decifrar o que eu quis dizer pra você. Oh, meu bem, não posso lhe ouvir agora, nem escutar o que você tem pra me dizer. Não perca seu tempo falando besteiras, eu tenho mais. A gente passou por lá, hein? Vou sair para o novíssimo Tupinambá, ver o Altamira, Bolonte, DJ Tinho, Tonini, Wesley a tocar. Essa música assim tão especial, que toca no fundo do meu coração,

esquecer. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy tocou a canção aonde tudo começou. Os violões e a metralhadora. Eu fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo o meu coração. Abraço do meu Caílson, filho do Carridão da Guajins. Abraço pra você, meu irmão.